Olá! Hoje a gente vai analisar um conceito que, vamos combinar, pode ser meio espinhoso para muita gente, né? Com certeza. A tal da submissão bíblica. É uma palavra que já vem carregada muitas vezes com uma conotação meio negativa, na verdade. É verdade, sim. Assusta um pouco. Exato. Por isso, o nosso objetivo aqui é mais entender o que essa fonte que a gente recebeu quer dizer com isso, sabe? Certo. Desmistificar um pouco. Isso. O material define essa submissão não como opressão, mas tipo como uma atitude que vem do amor, da honra, do respeito mútuo e da confiança também. Citam até Efésios, né? Aquele trecho: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sim, essa passagem é chave para entender a perspectiva deles. E eles não param por aí. A fonte estende essa ideia para várias áreas: governo. Sim, citam Romanos, né? Sobre as autoridades. Isso, Romanos 13. E também, olha só, na igreja, no trabalho e dentro da família. É bem abrangente. É, e aqui tem um ponto que eu acho assim fundamental, que o texto faz questão de frisar logo de cara. Qual seria? Que essa submissão, do jeito que está descrita ali, é uma escolha, uma decisão consciente, Ah, é sabe? importante isso. Muito. O material bate na tecla que isso não é, de forma alguma, uma desculpa para aguentar abuso ou injustiça, nada Eu disso. entendi. Pelo contrário, eles conectam essa ideia com uma confiança bem grande em Deus, na capacidade dele de agir, mesmo através das pessoas, das autoridades que ele permite. Faz sentido essa distinção. E para deixar mais claro, o material usa exemplos dos evangelhos, né? Né? Bem fortes até. Sim, são dois exemplos bem contrastantes. Um deles é quase um alerta: Judas Iscariotes, apresentado ali como alguém que, mesmo perto de Jesus, o orgulho e a rebeldia levaram ele para um caminho bom, de traição. É um contraponto forte. Exatamente. E do outro lado, o contraste total: Jesus Cristo. O exemplo máximo, segundo essa visão. Sim, o modelo de submissão por amor, por obediência à vontade do Pai. Aí eles citam Filipenses 2, né? Isso, a passagem que fala que ele, sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou, virou servo. É bem forte isso. Sugere que a submissão ali veio de um lugar de poder, de escolha, não de fraqueza ou imposição. Exato. E o ponto central sobre Jesus, que o material destaca muito, é que essa submissão não apagou quem ele era, sabe? Não diminuiu a identidade dele. Certo. Pelo contrário. Foi o meio para cumprir o propósito dele e, no fim, ser exaltado por Deus. Interessante essa leitura. É fascinante porque ressignifica a submissão, né? Não é se anular, mas tipo uma entrega estratégica, que depende de confiar muito. Confiança. Isso me lembrou até Provérbios 3, sabe? Confie no Senhor de todo o coração. Aquela ideia de entregar os caminhos para Ele. Então, a submissão, nessa ótica, vira quase um ato de fé ativa, né? Que desafia um pouco o nosso instinto de querer controlar tudo. E falando em prática, o material dá um conselho bem direto, né? Sim, sobre como lidar com autoridades. Isso sugere orar, pedir sabedoria, discernimento, seja com chefe, líder da igreja ou mesmo em casa, né? Especialmente quando a situação fica tensa. E tem uma nuance aí que eu achei bem interessante. Qual? A necessidade de ter discernimento para saber a hora certa, quando é para buscar a paz. E quando é preciso se posicionar, mas sempre com respeito, com coragem. Um equilíbrio, né? Exato. O texto até menciona, Tiago, sobre Deus exaltar quem se humilha no tempo certo. É, esse equilíbrio é sempre o desafio na vida real. Com certeza. Então, tentando amarrar as pontas, a ideia principal que essa fonte traz é que a tal submissão bíblica seria um ato de fé em Deus, que se mostra no amor, no respeito pelo outro, bem diferente de ser passivo à força ou de viver oprimido. Exatamente. É essa distinção chave que eles buscam fazer. E para a gente fechar, Fica uma reflexão, né, que esse material meio que nos deixa. qual seria? Pensar nessa dinâmica, nessa tensão entre confiar em Deus, mesmo lidando com autoridades que a gente sabe que são falhas, imperfeitas, e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, individual e até coletiva, de buscar justiça, de cobrar responsabilidade, de construir relações mais saudáveis, né, em todo lugar. Como que essas duas coisas conversam? Confiança e ação. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.